Eu nasci em Porto Alegre, em 1945, num dia 17 de março, um domingo às 2h10 da tarde, estragando o café da mamãe. Aquele lanche maravilhoso. Opa, neguinho na estrada, opa pra lá e pra cá. Veja que coisa mais linda, opa, neguinho começando a andar. Opa, neguinho na estrada, opa pra lá e pra cá. Veja que coisa mais linda, opa, neguinho começando a andar. Começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Neguinho me abraça, que assim me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito te posso ensinar. Mas muito te posso ensinar. Capoeira posso ensinar, se quiser posso tirar. Valentia posso emprestar, a liberdade só posso esperar. Jangada no mar, já vem vindo arrastando, todo mundo pescar. Chega de sombras, João. do bom fim. Nunca jamais se viu tanto peixe assim. Nunca jamais se viu tanto peixe assim.